Tanto dilema que não é respeitado, tanta cabulosidade que é só um fato. Quem diria um pai de família, que saberia que aquele era o dia. Jogou uma bola, deu umas bolas, viajou, pirou e viu que era hora. Minha comadre me espera, mulher direita, cuida dos pivetes de sexta a sexta. Compromisso, respeito e lealdade, é o que o pobre tem que ter de verdade. Não o canhão, mas aqui é diferente, ninguém quer te ver bem nem ir pra frente. Sobrecarregado, salário atrasado, mas sim o crime tá de boa e ele tá ligado. Nada melhor que tomar uma gel, no mês da copa bandeirinhas de papel. O sobe e desce dos vizinhos, eu vejo aquilo, muita humildade, uns querendo ser rico. Poder aquisitivo, um tanto tenebroso, e ele tava ali, infiltrado no bolo. Sem desmerecer, cada um é cada um, um salve pros flanelas do setor comercial sul. Eu não faço nada, eu não meto fita, mas mesmo assim me enquadram na quadrilha. Talvez o meu irmão saiba da questão, anda na roda, gente boa, considera irmãos. E começou no rolê com os cara diferente, e apreciava mais o pente que a própria mente. Admiravam os cordão de ouro e prata, admiravam umas carreta e não dava nada. Ambicioso e não queria ir pra escola, só jogava bola e não tinha hora. Sem morte é Deus, só ele é que alivia. Somente Jesus pra iluminar o meu dia. Sem morte é Deus, só ele é que alivia. Somente Jesus pra iluminar o meu dia. Sem morte é Deus, só ele é que alivia. Somente Jesus pra iluminar o meu dia. Sem morte é Deus, só ele é que alivia. Somente Jesus pra iluminar o meu dia. Bandeira verde e amarela, o chão vermelho. Acho que aconteceu e foi comigo mesmo. No atropelo, na fuga, na correria. Criança na calçada, aí é gritaria. Atrás de mim, eu tô devendo o quê? Eu tava aqui de boa, vai entender. Vejo meu irmão correndo em minha direção. Ele também tava com canhão. Cadê o meu pivete, os cara do rap? Minha esposa e o meu, fudido contra cheque. Explica isso, maninho, eu tô no seu lugar. Porque eles queriam eram te matar. Tudo certo, agora já é tarde. Tudo errado pra aqueles que já sabem. Que muitos vão e outros ficam. E tem aqueles que na bola pisam. A morte chega e é quem fica. Não tem ninguém, nem mesmo chefe de quadrilha. Por engano, troca de cabeça. Aí parceiro, nunca se esqueça. Cai no crime e entra pra história. Como alguém que apavorou, cheio de glória. Sempre se esquece até que amanhece. Sempre ignora, o ódio prevalece. Não é só você que está metido nisso. Tem uma pá de pessoa e vários envolvidos. Pode até pagar com a vida por você. Querer dizer subjugar e ter. Ter o poder diferente dos canalhas. Ser o que ser, sem matar e pra vala. Semblante é Deus, só ele é que alivia. Somente Jesus pra iluminar o meu dia. Semblante é Deus, só ele é que alivia. Somente Jesus pra iluminar o meu dia. Semblante é Deus, só ele é que alivia. Somente Jesus pra iluminar o meu dia. Semblante é Deus, só ele é que alivia. Somente Jesus pra iluminar o meu dia. Semblante é Deus.